A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir estilos, opiniões e sugestões dos nossos colaboradores, além de visitas para a época de Natal, efemérides e leituras. Teremos também uma inovação, um pequeno mimo de Natal. Aproveitem! Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. Imagine oppositions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world. Ouvimos a música Imagine de John Lennon, que nos conduz para a ideia viver a vida em paz, uma utopia nos dias de hoje. Ao vivo, no estúdio, ouvimos o João Oliveira e a Maria Cruz. Muitos parabéns pela vossa excelente interpretação. A Maria Cruz e o João Oliveira, alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, já contam com várias participações e atividades que se têm realizado na escola e na comunidade oliveirense, nomeadamente no Festival da Canção, do qual já foram vencedores. Maria, já cantas desde cedo. Qual é o significado da música na tua vida? Então, eu canto desde criança, ou seja, desde criança que eu estou envolvida no mundo da música. E sempre quis mostrar isso às outras pessoas, porque é algo que eu gosto de fazer e que me dá gosto de fazer. Então, eu participei, como a professora já disse, em vários festivais da canção. Alguns eu participei com amigos meus e quando eu participei sozinha consegui ficar em primeiro lugar. Continuei então a querer aprender mais no mundo da música e a estar mais a par, então inscrevi-me no The Voice, fui às audições no Porto, mas infelizmente não passei. Mas mesmo assim acho que é uma experiência que as pessoas que gostam da música devem fazer. E então assim a música traz-me uma sensação de paz quando também estou menos bem e eu costumo ouvir música todos os dias porque acaba por ser um bocado do meu refúgio e também acho que de muita gente, e acho que é isso. Então a tua vida não tem significado sem a música, certo? É, sim. João, o teu gosto e interesse pela música também já vem de algum tempo. Já participaste em festivais da canção, em Oliveira do Hospital, e penso que tens outras atividades em paralelo. A primeira vez que participei foi meio por empurrão da minha irmã. Ela é que já andava nessas andanças, então disse para eu participar. Correu bem, mas ficou aquém do que eu esperava, fiquei num segundo lugar. Portanto, como gostei do envolvente, decidi participar mais uma vez, por sorte. Não por sorte, mas consegui ficar em primeiro lugar. E nos anos sucessores apresentei, como voltei a correr, voltei outra vez em primeiro. Para além disso, frequento dois grupos musicais, desde novo também, e faço algumas animações juntamente com a minha irmã. Eu gosto muito de vos ouvir cantar, acho que vocês têm uma voz muito doce e sentem, quando estão a cantar, sentem a música. Recentemente, que nós até já publicámos aqui no nosso clube, foi produzido um vídeo no âmbito do Dia Internacional da Tolerância pelos alunos do 12º ano do curso de Cozinha e Pastelaria, e que tem a tua voz, Maria. Eu devo dizer-vos que gostei muito do vídeo, não só pela produção, mas principalmente pelo conteúdo e pela mensagem que transmitia. O respeito, o direito à opinião, a ponderação, o saber ouvir e a tolerância, que deverão ser sempre princípios orientadores e fundamentais das nossas vidas. Maria, tu que deste som a este vídeo, com uma melodia e com uma letra muito bonitas, em que medida é que achas que a música pode ajudar a implementar estes valores na sociedade e em vós jovens? Então, eu acho que nestes projetos, essencialmente neste que foi realizado pelo curso, acho que a música tem um papel muito importante, porque é através dela que se exprimem muitas opiniões e muitas mensagens, e neste caso o vídeo quis transmitir uma mensagem, e acho que a música escolhida também foi uma maneira de conseguir transmitir essa mensagem para as outras pessoas. E eu acho que assim, a música utilizada nestes projetos e assim, acho que ajuda a atingir as pessoas e a transmitir a mensagem que se pretende passar. Então, muito obrigada à Maria e ao João por estarem presentes neste programa e por nos terem proporcionado um momento tão bom de partilha. Não vai ser de certeza a última vez que vocês vão aqui estar connosco. Para a próxima estarão com outra música e iremos continuar a conversar, está bem? Gostámos muito e mais uma vez obrigada pela vossa presença. Obrigada. Por sugestão do João Ferreira e pela voz do Ricardo Neves, o filme O Rapaz do Pijama às Riscas, uma adaptação do romance homónimo de John Boyne, uma história de inocência num mundo de ignorância. Hoje, recomendo-vos o filme O Rapaz do Pijama às Riscas. A história de John Boyd, adaptada pelo diretor Mark Ehrman, remete-nos para 1940, em plena época nazi, onde um rapaz de 8 anos, chamado Bruno, recebe a notícia de que ele terá de deixar a sua confortável casa em Berlim, por causa da promoção de seu pai, que era um agente nazi. Então, eles mudam-se para uma região totalmente despovoada, onde Bruno não encontra nada para fazer, nem com quem brincar. Esmagado pelo aborrecimento e todo curioso, Bruno ignora os avisos constantes da mãe para não explorar o jardim por trás da casa e encontra uma suposta quinta. Nesse mesmo local, Bruno conhece Shmuel, um rapaz da sua idade que vive numa realidade paralela, do outro lado da vedação de arame farpado. O encontro de Bruno com este rapaz de pijama às riscas vai arrancá-lo da sua inocência e resultar no despontar da sua consciência sobre o mundo adulto que o rodeia. Os repetidos e secretos encontros com Shmuel desaguam numa amizade com consequências inesperadas e devastadoras. Já a relação que este filme tem com os direitos humanos é óbvia. Este filme mostra-nos o horror do nazismo e do Holocausto, acontecimento que levou ao assassinato de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, sendo considerado o maior genocídio do século XX. Este programa sistemático de extermínio étnico foi liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazi. Dentro das principais vítimas do genocídio encontram-se os judeus, os ciganos, os polacos, os comunistas, os homossexuais, os prisioneiros de guerra soviéticos, as testemunhas de Jeová e as pessoas com deficiências. O filme aborda de forma simples a visão do protagonista infantil sobre a discriminação contra os judeus. Ele não se vê nem se sente diferente do seu amigo, pois algo que temos de ter em consideração é que o preconceito não é natural, mas ensinado. Para quem estiver curioso por ver este filme, recomendo um lenço, pois este filme é um soco no estômago dos direitos humanos e da própria humanidade. Eu acho que a sugestão dada pelo João é uma belíssima sugestão. Há uns anos eu estava a lecionar o 8º ano, a cidadania, que fazia parte do currículo, e os meus alunos viram este filme. E devo-vos dizer que, para meu grande espanto, eles não perceberam o final do filme, ou seja, não perceberam o que é que se tinha passado com o menino, com o Bruno. O que significa que as pessoas não têm consciência do que se passou na realidade. Tal como este filme, eu na altura também, os alunos também viram outro filme, que eu aconselho a que as pessoas também vejam, que é As Estrelas Além do Tempo, que fala de três mulheres negras que trabalhavam na NASA e que, devido ao racismo, não foi muito fácil para elas subirem de posição e terem a sua posição marcada na NASA. Além de que também está ligado com a matemática. White man ghetto kid grabs his shoulder, throws him up against the wall. He says, would you respect me if I didn't have this gun? 'Cause without it, I don't get it, and that's why I carry one. We always need to hear both sides of the story. Both sides of the story. Acabámos de ouvir Both Sides of the Story, música de Phil Collins, lançada em 1993 com o álbum Both Sides. Na letra desta música é-nos apresentado vários exemplos de situações em que é sempre conveniente e temos de ver os dois lados da história. Hoje, dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos e, por isso, a Matilde Martins irá falar-nos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, no âmbito deste tema, traz à estampa mais um clássico da literatura mundial, Guerra e Paz, de Lev Tolstói, uma reflexão sobre o sentido da vida e sobre a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E porque hoje, dia 10 de dezembro, se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, trago-vos uma sugestão de leitura referente ao tema. Mas ainda antes de passar para a sugestão de leitura, gostaria de falar sumariamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta ideia de direitos humanos surgiu entre os séculos XVII e XVIII, quando filósofos como Locke, Montesquieu e Rousseau se opuseram ao antigo regime e proclamaram os ideais iluministas, como a separação dos poderes e a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais. Estes ideais abriram portas a grandes transformações políticas iniciadas no século XVIII, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. A ideologia liberal vai-se propagando ao longo dos séculos XIX e XX, através de revoluções em que a burguesia assume o poder. Apoiados nos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, proclamados na Revolução Francesa, surgem os direitos humanos contra os privilégios do clero e da nobreza, os grupos dominantes na época do feudalismo. A Declaração dos Direitos do Homem, surgida da Revolução Francesa, é proclamada a 26 de agosto de 1789. É nesta declaração que surge, pela primeira vez, o direito de associação, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e outros direitos que antes não eram adquiridos. Porém, estes direitos não foram assegurados às mulheres. Foi então que, apoiada na Declaração dos Direitos do Homem, Olympe de Gouges redigiu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. Mary Wollstonecraft publicou, em 1792, uma reivindicação dos direitos da mulher, texto que marcou o início da luta feminista. Ao longo do século XIX e no início do século XX, várias mulheres, apelidadas de sufragistas, debateram-se pelo direito ao voto. Saliento também que se debateram com a questão da escravatura, que foi abolida no início do século XX. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal como a conhecemos hoje, é um documento não jurídico que delineia a proteção universal dos direitos humanos básicos. Foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de dezembro de 1948, com o objetivo de evitar que atrocidades, como as que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, se voltem a repetir. Nos 30 artigos que a constituem estão presentes direitos civis e políticos, direito à vida, liberdade de expressão e igualdade perante a lei, por exemplo, económicos, sociais e culturais, direito de participar na cultura, direito a ser tratado com respeito e dignidade e direito ao trabalho e à educação. Estes direitos são de aplicação universal, isto é, dizem respeito a todos, devendo ser aplicados da mesma forma em todos os países e regiões. São indivisíveis, porque todos os direitos têm igual valor e força, isto é, não é possível considerar que uns sejam mais importantes que outros. São interdependentes, porque a violação de um deles põe em causa o respeito pelos outros. E são inalienáveis, porque pertencem a todos, não podendo ser cedidos por ninguém, isto é, dizem respeito a cada pessoa. Esta declaração não tem força jurídica, pois não é um tratado, mas sim uma declaração de intenções e de princípios que os países que a assinarem se comprometem a cumprir. Ao fim de 74 anos, já faz parte de muitas constituições, como é o caso da Constituição da República Portuguesa. Passando agora à sugestão de leitura, apresento-vos o livro Guerra e Paz, de Lev Tolstói, um escritor russo bastante conhecido pelos seus livros. Guerra e Paz é um livro que descreve as guerras movidas por Napoleão Bonaparte contra as principais monarquias da Europa, dissecando as origens e as consequências dos conflitos e, principalmente, expondo as pessoas e a sua vulnerabilidade com uma aguda percepção psicológica. Esta história cobre toda a ação napoleónica na Áustria, a invasão da Rússia pelo exército francês e a sua retirada entre 1805 e 1820. Nestes passos, movem-se cerca de 550 personagens, além dos elementos das famílias aristocráticas principais. Tolstói apresenta um retrato bastante realista da sociedade russa nos inícios do século XIX, denunciando o preconceito e a hipocrisia da nobreza face aos grupos sociais considerados inferiores. Saliente que Tolstói é considerado um defensor das minorias e dos menos favorecidos e um dos primeiros a insurgir-se contra a escravatura. Este romance presta-se a expor as ideias do autor sobre o sentido da vida e as suas reflexões filosóficas a favor de uma sociedade mais justa e fraterna. Ainda antes de me despedir, gostaria de dizer que, como já referi, hoje celebra-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na minha opinião, esta não é uma celebração em pleno, pois muitos dos direitos humanos estão a ser constantemente violados. E note-se que não é uma realidade tão distante da nossa. Falo do ataque indiscriminado da Rússia ao povo ucraniano. Não esquecendo as 6 mil pessoas que morreram nas construções dos estádios do Mundial do Qatar. Todas as mulheres que são impedidas de viver uma vida livre e todos os homens, mulheres, crianças, idosos ou jovens que se veem obrigados a fugir dos seus países em condições miseráveis. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Hannah Arendt. Україна, britânicos e lendários Pink Floyd lançaram uma nova canção. AA Rise Up, a primeira gravação conjunta da banda há 28 anos. Esta canção traz David Gilmour e Nick Mason, acompanhados pelo baixista Guy Pratt. Apresenta a voz do músico ucraniano Andrei Klivniuk a cantar na praça Sofiskaya em Kiev e fez a adaptação de uma empolgante canção ucraniana criada durante a Primeira Guerra Mundial, que se tornou símbolo da oposição à invasão da Ucrânia pela Rússia. Democracia ou falta dela? Vamos agora ouvir uma expressiva reflexão produzida pela Mafalda sobre a importância da preservação da democracia no mundo atual, tão ameaçado por regimes autoritários e autocráticos. O relatório sobre o Estado Global das Democracias sobre 2021 revela que o número de países que avançam na direção do autoritarismo excede o dobro dos países que avançam na direção democrática. Um em cada dois regimes democráticos em todo o mundo está em declínio, fragilizado por problemas de legitimidade, limitações de liberdades essenciais ou por ausência de transparência, revela um relatório que foi apresentado no passado dia 1 de dezembro. O número de países a nível mundial que avançam na direção do autoritarismo excede o dobro do número de países que avançam numa direção democrática, acrescenta o relatório, que mostra que mesmo democracias estabelecidas, como a norte-americana, estão longe a braços com problemas que minam a sua credibilidade junto dos eleitores. O relatório do IDEA mede o desempenho democrático de 173 países desde 1975 e procura fornecer um diagnóstico sobre o estado das democracias em todo o mundo. Estamos perante uma situação muito grave. Mesmo países com sistemáticos bons resultados nos índices refletem quedas, provando que há um problema global com as democracias, disse à Lusa o secretário-geral do IDEA, Kevin Casas da Amora. O declínio da democracia global reflete-se em diferentes parâmetros, incluindo a credibilidade dos resultados eleitorais, restrições às liberdades cívicas e de expressão, a desilusão dos jovens com a atividade política. Quando os investigadores do IDEA procuram encontrar causas para o declínio dos regimes democráticos, detectam explicações no afastamento dos eleitos perante os problemas reais dos eleitores, o aumento da corrupção e a ascensão de partidos demagógicos e populistas que polarizam e radicalizam a atividade política. Ao mesmo tempo, o relatório deste ano mostra que os regimes autoritários são cada vez mais numerosos e estão a aprofundar a sua atividade repressiva, tendo 2021 sido o pior ano de que há registro. Na Europa, por exemplo, quase metade de todas as democracias, num total de 17 países, sofreram erosão nos últimos 5 anos. E Portugal não foi exceção, depois de, em 2020, ter registado uma queda em 3 dos parâmetros que medem a qualidade das democracias. O documento do IDEA recomenda uma série de medidas políticas para renovar e reativar os regimes democráticos, nomeadamente com a adoção de contratos sociais mais equitativos e sustentáveis, com reformas das instituições políticas e com o fortalecimento das defesas contra o autoritarismo. Os próximos anos vão ser desafiantes, garante Casas da Amora, lembrando que, ao contrário do que os pessimistas democráticos podem sugerir, os regimes autoritários e sistemas alternativos de governação não superam o desempenho dos seus pares democráticos. Este é, sem dúvida, um cenário preocupante, grave e mesmo entristecedor. Cada vez é mais frequente lermos notícias que representam ataques à democracia. Bolsonaro, no Brasil, Meloni, na Itália, Putin, na Rússia, Trump, nos Estados Unidos e, se quisermos, André Ventura, em Portugal. Estes dados só o vêm comprovar e, sinceramente, não me surpreende. Como disse Churchill, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela, e é precisamente por não haver nenhum sistema melhor do que ela que temos de a preservar. Preservar a democracia é preservar a liberdade, os direitos humanos no geral. Não, os populismos não são a resposta, mas o debate é, e é através desta ferramenta que podemos corrigir as democracias atuais, que têm certamente muitos erros, mas as ditaduras nunca serão melhores do que a liberdade, nunca serão melhores do que as democracias. Enquanto estas crónicas políticas foram feitas por mim, defenderei sempre a democracia. Não me ouvirão fazer apologias a ideologias políticas, mas à liberdade, e que seja sobre isso que reflitamos sempre que pensarmos em direitos humanos. Será o fim da polícia, da moralidade no Irão, o princípio do fim do regime iraniano? Ouçamos a resposta na voz da Beatriz. O Irão aboliu a polícia da moralidade, uma força que detinha, entre outras, mulheres que não usavam o véu islâmico de acordo com os códigos ditados pelo país, informou o procurador-geral do país, Mohammad Jafar Montazeri. Essa polícia não tem nada a ver com o poder judicial, sublinhou Montazeri ao fazer o anúncio no sábado à noite, citado pela agência de notícias iraniana ISNA. Os analistas consideram o fim da política da moralidade como uma cedência ao movimento popular de protesto que o país vive há 3 meses. Montazeri explicou que continuará a ser fiscalizado o comportamento em nível comunitário e destacou que o vestuário feminino continua a ser muito importante, principalmente na cidade sagrada de Qom, ao sul de Teherão. O mau hijab no país, especialmente na cidade sagrada de Qom, é uma das principais preocupações do Poder Judicial, bem como da nossa sociedade revolucionária, mas deve notar-se que a ação legal é o último recurso e medidas culturais precedem qualquer outro, justificou Montazeri em discurso em encontro com clérigos em Qom. A cidade de Qom é o centro teológico do Irão, onde estão localizadas as principais escolas religiosas do país, sendo visitada por milhares de peregrinos. O Irão vive protestos generalizados desde 16 de setembro, após a morte sob custódia policial da jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, que havia sido detida justamente pela Polícia da Moralidade por supostamente usar o véu islâmico de forma inadequada. Os protestos incluem a demanda pelo fim da República Islâmica. Isto não é um protesto, isto é uma revolução. Não queremos a República Islâmica, morte ou ditador, são algumas das frases que os manifestantes gritam nas manifestações de rua ou à noite nas janelas das suas casas. Segundo o Conselho de Segurança do Irão, desde o início dos protestos, mais de 200 pessoas morreram, mas organizações não-governamentais estrangeiras, como a Iron Human Rights, com sede em Oslo, estimam o número de mortos em 448 devido à forte repressão policial. Além disso, pelo menos 2 mil pessoas foram acusadas de vários crimes pela sua participação nas mobilizações, das quais 6 foram condenadas à morte. Ainda na temática dos direitos humanos, vamos ouvir Redemption Song, de Bob Marley. Esta música foi lançada em outubro de 1980, com o álbum Uprising. Esta música faz a celebração de uma vida livre, sem escravidão mental, com crença em algo superior. Tudo isto são coisas que fizeram com que Redemption Song expressasse o perdão de um povo ao qual muitas ações maldosas foram feitas. Marley quis despedir-se com uma mensagem de igualdade total a todos os seres humanos. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Nesta época natalícia, é importante sentirmos e respirarmos o ambiente festivo que nos envolve, saindo da nossa zona de conforto e mergulhando nos sons, nas cores e sabores que os municípios circundantes nos têm para oferecer. É este o roteiro natalício que a Mafalda nos tem para presentear: visitas à Ceia, à Aldeia da Montanha da Cabeça, Tábua, Arganil e Oliveira do Hospital. Dezembro é sinónimo de frio, mas também de Natal. Hoje, elaborei um roteiro com os melhores programas de Natal aqui bem perto de nós. O município de Arganil vai promover, de 1 de dezembro a 6 de janeiro, diversas atividades natalícias, desde o sorteio Este Natal Compre Cá, até aos cantares de Natal e janeiras, passando pelo Mercado de Natal. O Mercado de Natal de Arganil, que decorre entre 8 a 11 de dezembro de 2022, no Centro Histórico da Vila. Nestes dias, o Centro da Vila vai receber o Mercado de Natal de Arganil, organizado conjuntamente pelo município e pelo CLDS 4G. O programa conta com show cookings, atuações musicais, jogos, contos à fogueira, dramatizações e outras surpresas que vão encantar miúdos e graúdos. Estará representado nas diversas barraquinhas o Clube de Produtores do Concelho de Arganil, com os já habituais e deliciosos produtos endógenos, que, com certeza, serão uma excelente prenda para oferecer neste Natal. Já em Tábua, a iniciativa Tábua de Natal, promovida pelo município em parceria com a Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, arrancou na passada sexta-feira. Trata-se de um evento que traz muita animação e harmonia ao concelho, de acordo com Ricardo Cruz. O Presidente da Câmara de Tábua fala ainda de um programa variado, inclusivo e para todas as faixas etárias. A iniciativa, que decorre até 6 de janeiro, pretende ajudar o comércio local. Em Ceia, o pontapé de saída da programação de Natal foi a 30 de novembro, com um concerto em Tourais, e finaliza a 6 de janeiro com um concerto na Casa Municipal da Cultura. Os equipamentos de divertimento estão abertos ao público de 1 a 31 de dezembro e funcionam das 13 às 21 nos dias úteis e das 10 às 21 aos fins de semana e feriados. Estão fechados no dia de Natal e encerram mais cedo, 16 horas, nos dias 24 e 31 de dezembro. Nesta época festiva, o convite também é para sentir o pulsar da cidade, descobrir o comércio local e as iguarias deste concelho. A iluminação natalícia, o som ambiente e a animação de rua, proporcionada pelo Chapitô, Teatros Hábitos, Gaitas Sirigaitas e pela Orquestra Juvenil da Serra da Estrela, serão um bom motivo para passear e visitar a cidade. Outra das atrações já habituais é o Mercado de Natal, onde será possível adquirir um leque variado de produtos e artesanato locais e assistir a oficinas, teatro infantil, contos de Natal e momentos musicais. O Mercado de Natal decorre aos fins de semana e feriados de dezembro, entre os dias 1 e 18, das 10 às 19. Entre o dia 17 de dezembro e 6 de janeiro de 2023, a pequena aldeia de Montanha da Cabeça, no concelho de Ceia, volta a ser a aldeia de Natal mais ecológica do país. Depois de ter sido obrigada, por conta da pandemia, a uma edição exclusivamente digital, a Cabeça, a aldeia de Natal, regressa em 2022 no seu formato tradicional. Nesta festa, que já vai na sua 10ª edição, mantém-se o conceito original. Toda a decoração da aldeia é feita de recursos e materiais provenientes de desbastes e limpezas florestais e com paixão e engenho das gentes da aldeia. Afinal, o Natal na aldeia de Montanha de Cabeça é tão genuíno e puro como o ar que aqui se respira. O cenário é único. Quem visita a Cabeça nesta altura do ano pode vivenciar o verdadeiro Natal das gentes mais genuínas da montanha. As portas de casa dos habitantes abrem-se para dar vida ao pequeno mercado de Natal e as tasquinhas e as ruas são espaços em que a comunidade se funde com os visitantes. Mas é ao entardecer que a magia acontece, com milhares de luzes de tecnologia LED a iluminarem as ruelas e o casario típico em xisto de Cabeça. Recorde-se que esta foi a primeira aldeia LED do país, um contributo real para a eficiência energética e promoção da economia de baixo carbono. Por fim, durante a época festiva da quadra de Natal, o município de Oliveira do Hospital, em parceria com a ADI, que já referi, a Agência para o Desenvolvimento Integral de Tábua e de Oliveira do Hospital, organiza um conjunto de iniciativas alusivas à quadra. Inclui-se na programação o Mercado de Natal, a realizar nos últimos 4 fins de semana de dezembro, no Mercado Municipal. Há ainda um Mercadinho de Natal a decorrer em Galizes entre os dias 17 e 18 de dezembro. Durante este mês decorre também a iniciativa Ciclo pelas Igrejas, do município de Oliveira do Hospital, que promove a música e o património do concelho. Anote as datas na sua agenda e acompanhe este ciclo de concertos que percorre diversas igrejas em diferentes freguesias. Trata-se de um evento de valorização da produção musical levado a cabo pelos grupos e músicos do concelho e em simultâneo de promoção do património monumental religioso e histórico concelhio. Todas as informações foram cedidas pelas respectivas autarquias. Com tantos programas e tão diversificados, não há como ficar em casa. Divirta-se e boa viagem! Pela voz do José Ribeiro, vamos ouvir falar da poluição luminosa, um tema sempre atual e tão pertinente nesta altura do ano em que somos ofuscados por tanta luminosidade natalícia. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre a poluição luminosa. A poluição luminosa é um tipo de poluição gerada pelo excesso de luz artificial. É muito comum encontrar este tipo de poluição nas grandes cidades devido ao excesso de iluminação pública, anúncios, banners, placas, outdoors. Criada pelos seres humanos e gerada sobretudo pelo processo de industrialização, a poluição luminosa é um problema muito comum na atualidade e tem maior presença nos grandes centros onde o processo de industrialização é mais forte, com elevadas taxas demográficas. Digamos que esse problema teve início com a invenção da eletricidade no século XIX, em que começamos a utilizar abundantemente as luzes artificiais, sobretudo durante a noite. Se no início poderia parecer uma solução genial, uma vez que esse facto permitiu visualizar melhor na escuridão aos poucos, o uso desmorado da eletricidade foi gerando impactos negativos, desequilibrando os ecossistemas. Tanto o dia quanto a noite são essenciais para o funcionamento do nosso corpo e dos animais. Assim, animais que caçam durante a noite, fecundam ou dormem, ficam tão confusos com as luzes emitidas superficialmente que adotam novos comportamentos que não são saudáveis e, nos piores casos, podem levar à matança de algumas espécies. Em resumo, a poluição luminosa afeta substancialmente os ciclos migratórios, alimentares e reprodutivos de diversas espécies de animais e plantas. Já, nos seres humanos, o excesso de luz pode alterar o nosso ciclo biológico. Por exemplo, afetar o nosso sono, a produção de hormonas, alterar os batimentos cardíacos e o humor. Bem, espero ter ajudado a compreender este fenómeno da poluição luminosa. Fazendo uma ligação entre as questões natalícias e aquelas dos direitos humanos, vou propor-vos uma canção que não é nova, toda a gente conhece, Do They Know It's Christmas, pelo conjunto de artistas que se intitulou Band Aid. Não sei se sabem as circunstâncias que envolveram a criação desta música, mas vou deixar aqui então alguns apontamentos. Esta música surgiu no seguimento da transmissão pela BBC de um documentário acerca da fome em África em outubro de 1984. E nessa altura as pessoas não tinham bem noção do flagelo que se verificava em África com os milhões de mortos à fome. No seguimento desse choque que todos sentiram, alguns músicos de renome da época, Midge Ure e Bob Geldof, decidiram lançar uma música numa ideia que na altura era uma ideia nunca vista, juntar os grandes nomes da música britânica numa só canção e que alertasse ao mesmo tempo para a tal questão da fome em África. Foi assim que surgiu Do They Know It's Christmas, cuja letra fala daquele sentimento que provavelmente as pessoas em África não teriam, saber que era Natal, saber que teriam algo para comer, saber que tinham um teto, foi mais um soco no estômago da sociedade britânica e depois europeia. Depois desta música e do enorme sucesso que ela trouxe e que ela representou, do outro lado do Atlântico criou-se um movimento que levou a outro grande hit dos anos 80 e da chamada tendência solidária da música, We Are The World. Mas esse ficará para outra altura. Para já fiquem com Do They Know It's Christmas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Neste Natal, faça um sorriso acontecer. Estão a decorrer no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital duas campanhas de Natal. Na escola sede, o Natal Branco, com a recolha de alimentos até dia 15 de dezembro. E na EB de Lagares da Beira, a campanha solidária Super Atletas Mega Solidários, com a recolha de brinquedos até o final do primeiro período. Todos os bens irão ser distribuídos por instituições de solidariedade social. Contribuam. O pouco torna-se muito. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, João Mário, José Ribeiro, Maria José Silva e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.